Miguel András, relatos de um psicopata, 2014, yo. Pare um pouco de gritar, menina, sinto rei do clima. Agora quem ensina, quem comanda a trilha. Quem é que veste negro na festa, fantasia? Quem foi que sempre disse que o mal domina? Quem tem a face oculta em meio dia a dia? Estou sempre cercado, você não me via. Eu preparo o drink pra comemorar, a La Tarantino vou iniciar. Você aqui na mesa está amarrada, correndo em suas veias, a droga combinada. Sou psicopata, ninguém me encontra, ninguém me decifra, eles não me afrontam. No galpão abandonado faço minhas experiências. Planos de matanças com antecedência. Minha delinquência elevou meu ódio. Quero ser o único a subir o bode. Vou ser estudado pelo graduado. O psiquiatra está revoltado, está indignado e não acredita. Fiz mais uma vítima, agora agoniza. Em meia podridão faço meu espaço. Está desacordado, sem temer os atos. Utilizo o som como meu escape. Eu relato os fatos, sei que nunca é tarde.